Sem dúvidas, você é a rainha da minha vida e é a mãe mais zelosa de todas as mães. Ninguém consegue imitar um só de seus carinhos, gestos e atitudes, muito menos pensar em tudo para que eu seja feliz. Só você é capaz de fazer. Recordo-me com saudades dos meus primeiros dias aos seus cuidados. Esteve sempre a me amparar e orientar para o caminho certo. Sabedoria divina, só concedida a uma mãe. Paciente e atenciosa, faz milagres que só mesmo uma mãe pode fazer. Brota de dentro do coração um amor infinito, incansável e verdadeiro. Hoje sei o significado da palavra amor, pois acabei descobrindo ele em você. E desde meu primeiro minuto, quando acordei, pedi ao Deus Criador que a iluminasse não só hoje, mas sempre, e que a conserve com saúde eternamente. Receba com muito amor e carinho esta homenagem, que ela expresse tudo o que sinto, e ainda será pouco. Te amo, mãe. Tenha um dia iluminado. Um feliz Dia das Mães.